Zero, copiado. Livre pouso, Índia 90 Alfa, visual com aeronave da Colômbia em marcha. Manassi, a quadra, copo, o número 7, Manassi, decola pistão 7, cor direito, corredor axé, inicialmente. Controle 120, décima 8, aciona 0125. Livre, champão, táxi. Salvador, hotel Serra Tchali, fora do solo e para correção, senhor, não, Robson, não. É um Alfa Serra 50, um esquilo, senhor. Perdão, é um esquilo, Alfa Serra 50, decolou aí ao 06, chama o controle 1208, acione o transponder 0130, por gentileza, por favor. Transponder 0130, controle 1208. Graças, bom dia, bom domingo. Mas um Golf confirmando, ó, recebo alto e claro, ok? Chame para o táxi. Controle, bom dia, papapapa, Hotel Sierra Charlie. Hotel Sierra Charlie, papapapa, prossiga. Decolou Serra Novembro, senhor, mantendo Proa Norte, 500 pés AGR, proa direta para Terra Nova, senhor. Ciente, 500 pés AGR para Terra Nova, o Serra Hotel Charlie, poderia confirmar a proa e a distância? A distância será em 18 milhas, senhor, a proa vai manter a magnética 010, senhor. Ciente, 500 pés AGL, condições visuais, o Serra Hotel Charlie, confirme sua estimada de pouso. Estima aos 30, senhor. Positivo, aos 1, 2, 3, 0. Confirmando T3, 304, aguarda para o push. Afirmativo, para o push, está no T304. Uno 923, está livre da colagem da 10, vento é 180 graus, uma dúzia de nós. Livre da colagem da 0, para agora, 923. Foi você da 6225, quanto era? Na 225, após o TAM, perdão, após o gol, a Lima tem 10. Após o gol, a Lima tem a 10, 6225. Dia November Alpha, seu solo 09, autorizado Backtrack, reporte de branco. O delta livre acionamento, chame táxi. Salvador, bom dia. Voo 982, descida 050, chegada Mari. Aguenta, Mari. Olha, papapapa, hotel Sierra Charlie. Prossiga, hotel Sierra Charlie. Já passado de Tumã e Cúrios, 3 milhas, autorizado frequência livre para coordenação, senhor? Bom, Tavares. Se encontra dentro da zona de controle, reporta na 20ª milha de Salvador. Reportará, senhor, mas não creio que conseguirá contato devido à baixa altitude. Mas tentará mesmo assim. Leva aqui no grau. Aquilo bravo, prossiga. A Santana no momento já modifica e acende ao nível 105. Modificado aos 1210. Autorizado no 05, condições visuais. Aquilo bravo. Controle bandido, gol 923, livrando 3000 agora, seu escudo. OTAN 3663, Centro Recife 1251, secundário 1325. 251-325-3663. Segunda aeronave, gol no 923. Afirmo. 923, contato na decolagem, sobe o nível 360, cedo da EL. 360, da EL. Taxi, chame para ingresso, Lima Zulu Golf. 3304, autorizado para inspeccionar a porta. Pode chamar táxi, 3304. Foi chamado o número 05, para dar um no zero, plantada de flash. O número 05 ali, mantém no zero. Ali, mantém no zero, vou no zero. 5-9, somos 4. O Golf livre, o táxi chame para ingresso, 17. Decola, pista no zero, curva direita, sai da bó, LF, controle 120-8, aciona 5051. Controle, bom dia, chinês 625. Zero, conforme o plano, Resolu 2-1, decola da 10, curva direita, Sono copiou a saída, a transição é left, 1208, 50, 51. O planejamento está correto, é para o inspeccionar 3859. Confirmando a saída, por gentileza? Saída boa, Alfa Romeo Bravo, acho que o meu, após a left, com curva direita, para a colagem 3859. Arbor, é left, obrigado. 3859. O Lima Quilo Bravo agora chama o centro Recife, frequência 1260, secundário 1288, bom voo. 1-0, vou no 6-0. Desculpa, da posição 7 para a posição 8. Da posição 7 para a posição 8, só muito cópia. O Golf, Índia Golf. Ok, na espera. Então 3859 tem estimado para puxa. Acreditamos mais uns 10 minutos da 3859. Ok, sim, chefe. O Golf India Golf continuando da posição 7 para a posição 8, confirma? Positivo, posição 7 para a posição 8. Ok, do pátio 1 da posição 7 para a posição 8, está livre, reporta no término, Golf India Golf. Ok, iniciando, push, reportarei ao término. Dia, confirma a aeronave, chama a copa. Jato 629, Guarulhos 360, autorizado. Decola pista no zero, curva direita, saída da EL, Leda Bridge, controle 120-8, aciona 5065. Tá correto, a porta estiver acionada. Para o táxi, o TAN 3604 com 1066 voz, 320 de autonomia, alternando por 5. Dael. 360, tá, Dael. Boa no mês 18 de Alfa, no ponto de espera, 1186. TAN 3604. Mais um Golf e aguarde um minuto para a decolagem. Que frequência? frequência 1251, secundária 1-3325. 251-3325. Livre de decolagem da 17, o vento é 180 graus, uma dúzia de nós. Táxi, chama para ingresso, 17, Mike Eco Delta. Bom dia, TAN 3524. Bom dia, TAN 3524. Voe direto Duna, gostando da descida? Direto Duna, solicite ao Serra Vitor 366, TAN 3524. 3304, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, TAN 3304. Dimas do Golfo, decolou 1-7, controle 120.8, bom dia. Bom dia. Tango Lima Zulu Golf decolado na sua escuta, perfil da Avenida Coral, acendendo 040. 7 Lima Zulu Golf, aguarde um instante. O TAN 3524 está autorizado, Serra Vitor 366, descendo para 2.500 pés, o ajuste 1-0-8, reposto estabilizado no lock. Gente, eu aprovo o Serra Vitor 366, descendo para 2.500, o 1018, TAN 3524. O Babatango Lima Zulu Golf prossegue subindo ao nível 040, contato radar estabelecido na saída coral. Golf. É. O Gol no 982 desce para 2.000 pés, ajusta no 08, livre LS e aposta estabilizada. 2.018. O Mike Eco Delta está livre de decolagem da 17, o vento é 180 graus, 9 nós, que negar no 08. A frente da Ponte 7, finalizando aqui o engate do trator, já iniciando para a Ponte 8. Gente. Salvador, chama 6312, 10 pronto. Aguarde. Aguarda. Gente, o chama 6311, desce ao nível de voo 050, chegada BOF, grato pelo 250, vai seguir um voos 320, 320 para aproximação 6311. 6311-050, obrigado. O TAN 3524, controle. Prossiga 3524. Só confirmando, direto solicitar apoio ao solo. 7. TAN 3304, livre decolagem da 10, o vento é 190 graus com... Com 9 nós. Paciente, iniciando, TAN 3304. Eco Delta decolou 0, perdão, aos 2-0. Chama o controle 2-0-8, bom dia. 0-8. Chama o Centro Recife na frequência 12545, secundário 12685, na Pro de Puído. Gente, voando Puído está presente, chama 12545, 2685. 6225, boa semana. Certo. Controle, papapá, vai que é tudo, decolado para Manati, direto no meu teste. Positivo, Mike Eco Delta, no mil pés para Manati, reporta levando a zona de controle. Reporta no mil pés para Manati, reporta levando a zona de controle, Mike Eco Delta. 304, decolou os 20, controle 1, 20, decimal 8, bom voo e bom dia. 1208, bom voo, bom domingo, tá 3304. Controle Salvador, bom dia, é o TAM 3304 no perfil da Arpor, cruzando 2300 pés. Bom dia, o TAM 3304, contato radar decolagem, TAM 380, perfil da Arpor. 380, perfil da Arpor, TAM 3304. Fala, gol, gol, filha, gol, se informando o término do rebote. Cliente. 5221, livre, puxa, sonar, chantra, nistar. Certo. Estacionamento, 7729. 5729, aguarde. 7 Bravo Kilo Whisky, chama a torre 118, decimal meio, bom pouso. TAM 3304, voa Leda. Leda, TAM 3304. Só confirmando Elefa. Elefa, TAM 3304. Luiz, que sua vista da torre de posição, o hangar da RMAR, que fica na final da 7. É. 18 meia, até a volta. Bom pouso. 3 milhas da cabeceira no 7, ok? Reporte com visual, compadre. Para o táxi 35221, informa 52 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando por segura. Alternando? Porto Seguro. Táxi a Pátio Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia e Alfa, obrigado. 90 graus com uma dezena de nós. Eu quero negar 1018. Muito obrigado, força, né? Aguarde só mais alguns instantes, aguardar o táxi do Trip liberar seu pushback, tá ok? Controle, o Lima Zulu 7, mantém o 040, poderia ir para o destino, a toa 240. Confie para o controle? Papatango Lima Azul Gol, 15 mantém o 040, solicita para o destino, proa 240. E Luiz, que está visual com gol na curta final da Nazão? Ok, está utilizado o final da 1-0, o senhor será o número 2, pousa lá após o gol, ok? Eles informam o Cessna 150 à sua esquerda, 3 milhas da cabeceira no 7, aguardando sua passagem para pouso na 17. CS 9, Sudrasco, obrigado. Autorizado, objeto 5 selecionado. Assim. Paulo, Salvador, até 3859, posição 9, pushback e acionamento. É o número 2 do setor, aguarde, 3859. 3859, agora. Bravo, que Luiz, agora livre pouso 97, o vento é 180 graus, uma dezena de nós. Salvador, 35221, a porta de espera da novela. 35221, ali mantém 10. Ali mantém 10, CS 5221. Para o trânsito. Minha 312 informa uma transmissão muito baixa, não consegui compreender a mensagem. E agora, qual recebe? Alto e claro. Então estamos com a 167, 3 horas e 20, Natal alternado para o táxi. Autorizado o táxi até através do portão 5, chame ela para prosseguir. Até através do 5, chamar ela. Bom, 1982, vamos escutar. Prossiga via Alfa, repórter da Juliette, 1982. Alfa, repórter da Juliette, 1982. Vitor Mike Quebec agora com a torre 118 decimal 6. 18,6 grato, bom dia, senhor. Boa. Bom dia, papatango Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, ingresso final da 17, agilizando. A medida do possível, reporte a 3 milhas da cabeceira. Final da 17, agilizando, reporte a 3 milhas da 17, Quebec. Alinhado, pronto, 5,2 dólares da trupe. 5,2,2,1, livre decolagem da 10, vento é 180 graus, uma dúzia de graus. Mike com Delta Lei, frequência para coordenação de tráfego, bom voo. Taxi Objet 5729 com 137 a bordo, estamos com 3 horas e 45, alternando com ficha. Taxi via Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. 186, obrigado. O chamado 6312, táxi autorizado via Pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Sente, vai seguir o objeto 18, mas não pode esperar, chame 6312. 3524 autorizado, final, já estabilizado o lock. Afirmativo, 3524. 7-3524, agora completa final, checa o trem, chama torre 118, decimal 6, bom pouso. 286, grato, bom trabalho. 8-9-6311, desce para 2 mil pés, ajuste no 098, livre LS, reposto estabilizado. 8-9-6311, autorizado em LS, seu metro, Oxenet. Afirmativo, desce para 2 mil no 098, livre LS. 2028, livre LS, obrigado. Controle Salvador, 35221 após decolagem na Arbor. Positivo, 5221, contato na decolagem, sobre o 200, no perfil da árvore. Enter. 10, uma dezena de nós. Livre pouso da 97, cadê? Leve 67, 69, 67, 69, tá no ponto de parada 10. 6729, mantém a patipera da 10. Mantém a patipera 6729. Salvador, bom dia, Altan 3524, baixo e travou. Estabilizado, localizador. Altan 3524, bom dia, complete aproximação, vai liberação para o pouso. Guarda 3524. O 6729 está autorizado, decola separado, senhor. É que tem um ATR da Trip, decolou à frente, aguarda o instante, o 6729. Ah, ok, então o 6729. Cinco, dois, quatro, livre pouso na 10, o vento é 180 graus, 9 nós, que é H108. Livre pouso na 10, 3, 2, 3, 5, 2, 4. Vitor Mike, back no solo aos 3, 2, atualizado o backtrack, reporte de entrada no 4, 4. Linha 729, após o tanque pouso, ali mantém 10. Após o TAN, eu mantenho no 0, web 6729. Taxa 3859, 186 a bordo, 4 horas e meia, Terra Campinas. Táxi é Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio, Índia, Alfa, 186, torre 3859. Visual com a 10, Xené 6319. 76311, grato pela colaboração na velocidade, completa final, checa o trem, chama a torre 118, decimal 6, bom pouso. 26, muito obrigado, senhor. Ah, controle, Salvador, trip 5221 no seu Recife. Prossiga 5221. Você poderia coordenar com o Recife a pro direta de conquista ou pelo menos elefa de imediato? Sem tentar a coordenação, vai no instante. Salvador, esse é o Xané 6319, ele é pista 10. Bom dia, aguarde pista livre, 6319. 6319. Voltou a 3524, seu solo aos 34, chame o solo 21 decimal 9 e tenha um bom dia. 6319, grato pela colaboração. 4-6729, livre decolagem na 10, o vento é 180 graus com uma dúzia de graça. Livre decolagem, foi autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5.